Sua mão e confessar o meu amor vai ser hoje. E se me disser que não, eu vou te mostrar quem sou. E se me disser que não, eu vou te mostrar quem sou. Vou botar em outdoor, vou botar no jornal e no carro de som. Vou fazer um carnaval, vou falar no rádio e na televisão. Tudo que eu sinto por você, eu quero me casar. E se isso não acontecer, você pode acreditar que eu posso até morrer de amor por você. De amor por você. Um abraço, meu empresário, Tião Silva. Tião Silva, o brigueiro mais top do Brasil. Mostrar quem sou. E se me disser que não, eu vou te mostrar quem sou. Vou botar em outdoor, vou botar no jornal e no carro de som. Vou fazer um carnaval, vou falar no rádio e na televisão. Tudo que eu sinto, eu quero me casar. E se isso não acontecer, você pode acreditar que eu posso até morrer de amor por você. De amor por você. Por você. Por você. Amor por você.